Não me segues, sou o teu guia e não me vês. Eu sou a fonte e em mim não bebes. Sou a verdade e em mim não crês. Eu sou a paz no mundo em guerra. Sou o Senhor dono da terra. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Por isso andas tão sozinho, sem esperança, sem luz. Queres paz, deixe a guerra. Queres vida aqui na terra, dê um passo pra Jesus. Sou o caminho e não me segues. Sou o teu guia e não me vês. Eu sou a fonte e em mim não bebes. Sou a verdade e em mim não crês. Eu sou a paz no mundo em guerra. Sou o Senhor dono da terra. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Por isso andas tão sozinho, sem esperança, sem luz. Queres paz, deixe a guerra. Queres vida aqui na terra, dê um passo pra Jesus.